RW Joias, alô Roger. Você que está na academia, você que faz academia, essa aqui é demais pra você, viu? Bota a mão no joelho, bota a mão. E aí, panda? Olha que agacha, agacha, agacha, agacha, agacha, agacha. Eita porra! Vai sentando, vai sentando, vai sentando. Empestade na conga. Agacha, agacha, agacha. Lembra dessa, Brigadeiro? Agachamento? Tem que respeitar, viu? O agachamento é bom demais, né, pô?